programa seguir com dolosos cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando aqui mais um Kenny News Science. Hoje é o dia da maldade, dia 15 de março de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório, qual é? Que é uma sexta-feira, inclusive. Aliás, cala a boca, para de acabar com a porra da piada, você é um merda. Baleias assassinas misteriosas poderiam ser confirmadas como novas espécies de orcas. Eu não ligo mais, você estragou minha piada. Eu sou o Gregório. Eu sou o Bernardo. E esse é o Kenny News Science. Não era eu que devia estar falando essa parte, era você, mas já que eu tive que falar. Eu renego minha posição. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. A misteriosa baleia assassina, tipo D, uma nova espécie em potencial, tem sido muito sugerida. Mas agora os cientistas realmente descobriram, filmaram e estudaram as criaturas indescritíveis na natureza e logo poderemos ter uma resposta. Olha aí! Os pesquisadores conseguiram uma amostra das enigmáticas orcas observadas na costa do Chile e testes genéticos pendentes. Poderíamos ter uma nova espécie de baleia assassina em nossas mãos. Estamos muito entusiasmados com as análises genéticas que estão por vir, disse Bob Pittman, pesquisador do Centro de Ciências da Pesca do sudoeste. Caralho, da ciências Noah da Fisheries. Eu já ficava bolado com os nomes, tipo, ciência socioambiental, biblioteconomia, o cara tem ciências da pesca. Pois é, que estuda essas baleias há 14 anos. As baleias assassinas do tipo D, só pra frisar aqui, orcas não são baleias, são golfinhos. Mano, baleia... Golfinho é muito superior a baleia. Baleia é uma merda, golfinho é top. Mano, quem é maior? Mas não é pra comer baleia. Quem é maior? Quem tem o maior pênis? Ninguém é quem tem o maior pênis. Baleia. É justo. É, por esse lado, realmente. As baleias assassinas do tipo D podem ser o maior animal não descrito deixado no planeta. E uma clara indicação de quão pouco sabemos sobre a vida em nossos oceanos. Cara, chega em a nota e fala, mano, é grande pra caralho, pronto, tá descrito. As orcas do tipo D foram conhecidas pela primeira vez a partir de relatos de pescadores, fotografias amadoras e um encalhe em massa na Nova Zelândia em 1955. Teve um encalhe em massa da bicha e eles não catalogaram. Um encalhe em massa em 55. Ninguém chegou lá pra falar, gente, essa espécie é diferente. Em 2010, Pittman foi um autor principal do primeiro artigo publicado, descrevendo-os como um grupo distinto. E em 2013, Pittman foi novamente parte da equipe para analisar o primeiro DNA dos espécimes de encordoamento, confirmando que eles eram geneticamente distintos de outras orcas e que provavelmente divergiram deles por volta de 390 mil anos atrás. E em 2015, a Sia Shepherd filmou o que pensávamos ser a primeira filmagem do tipo D. Legal que esse Pittman tá super empolgado com as balinhas. Esta é a primeira vez, no entanto, que os cientistas estudaram as orcas no campo e coletaram uma amostra genética no campo, tá ligado? Quando eu leio isso, eu imagino, tipo, as orcas pulando num campo cheio de flores. Cara, nadando num campo cheio de flores. Esfregando a barriga no chão. Se arrastando. Na maior dificuldade possível. Fácil. A equipe foi em busca das baleias assassinas do Cabo Horn, na costa do Chile. Famosa por suas águas agitadas. Após uma semana de clima hediondo, foram recompensados com um avistamento e posteriormente 3 horas na companhia de 30 baleias, onde conseguiram tirar 3 amostras de biópsia retiradas inofensivamente de sua pele. Mano, eu não sei se vocês já tiraram biópsia de suas próprias peles, mas eu nunca inofensivo. Biópsia de suas próprias peles. Ele olha assim, tá ligado? Tipo, tira uma lasca da sua pele aí e vê se não dá nada. Me faz biópsia. Nunca é inofensivo. Nos próximos meses, as amostras de DNA devem ser capazes de nos dizer o quão diferente é o tipo D de outras baleias assassinas. Então, como essas baleias assassinas diferem das outras? É a pergunta que não quer calar aqui. As baleias assassinas do tipo D, elas não são assassinas. Elas são assaltantes. São corruptas. Elas matam por corrupção. Elas te dão um ataque do coração. Só tem um som de baleia da minha garganta aí. Caralho. Elas têm uma cabeça mais bulbosa, e uma barbatana dorsal mais pontiaguda. Defina bubota. Inclusive, nas... formato de bubo. O que é um bubo? Ela é mais redonda. Tipo uma lâmpada? É, por aí. Isso aí, isso aí. É. Entendi. Agora tipo... eu tô imaginando uma lâmpada no mar. E o biólogo chegando e falando, mano, baleia. Uma barbatana dorsal mais pontiaguda. E, tipo, se vocês forem vendo as imagens... É, pra quem tem acesso às imagens, ela é realmente mais pontiaguda mesmo. Pra quem tem acesso é às imagens, se for deficiente visual, pau no seu cu. Eu pelo menos tô ouvindo a gente. Embora a diferença mais notável seja o tamanho do tapa-olho branco. Tapa-olho. Por isso que elas não são assassinas, elas são piratas. É um nível acima. A taxonomia das baleias assassinas é bastante complicada. Não apenas porque são, na verdade, o maior membro da família dos golfinhos, apenas com uma pintura sofisticada, e depois dos humanos, as baleias assassinas são os mamíferos mais amplamente distribuídos na Terra, encontrados no hemisfério norte e sul. Caralho. Tecnicamente, todos são do mesmo gênero de espécie, que é Ursinus orca. Ok. Louco. No entanto, existem quatro tipos reconhecidos. O tipo A, B, C... Essa criatividade é incrível. E 10 ecotipos diferentes que possuem pequenas variações genéticas, como tamanho, cor e marcas, bem como estratégias de habitar, dieta e caça. Quem já assiste ecotipos são variações mais... variações desses quatro tipos, só que mais regionais, tá ligado? Tipo... é o tipo de nojinho que elas têm, tá ligado? São tipos de ecos diferentes. Tipo mineiro e baiano. São a mesma pessoa, só que em lugares diferentes? Mesma pessoa. Não, mano, é tudo espécies diferentes. Homo mineiros e homo baiânicos. Homo mineiros e homo baiânicos. Os tipos A são encontrados principalmente no mar e caçam baleias mink. Os tipos B são menores e principalmente caçam focas. Pera, o tipo B, o tipo B ou o tipo P? Tipo B. Ah tá, se fosse tipo P dá pra fazer a piada. Inclusive eu tô pensando com o tipo B agora. Nem vai me xingar? Eu não. Eu tô chamando a polícia. Bala. Ah, bom. Os tipos... achei que você não... Eu ia falar que achei que você ia me assassinar aqui. Na verdade, eu liguei pra polícia na sua primeira piada. Eles estão registrando todo momento dessa gravação. Os tipos C, principalmente, comem peixes. E tem um tapa-olho distinto. E o tipo D é provavelmente o mais fácil de identificar imediatamente. Legal que, tipo, o último a ser descoberto é o mais fácil de identificar imediatamente. O seu pequeno pet branco. E mais provável ser difícil de estudar. Agora esperamos descobrir em breve se isso torna geneticamente diferente o suficiente para se tornar a primeira nova espécie de baleia assassina. Entendi. Porra, que maneiro. Que demais. Que demais. Então é isso? Novo baleia assassina. É isso. Então é isso. Então nós terminamos aqui com este querido Science e nós nos vemos semana que vem. Falou! Falou!